Derrapagem. Vamos lá, Maurição. Vamos começar aqui com o nosso grande homenagem ao vascaíno, Sérgio Nogueira, né, Valmar? Ih, Sérgio Nogueira? Ai. Ô, Paulo Roberto, que é isso, rapaz? Papaz, olha a diferença no noticiário que faz, porque o noticiário é tudo ao vivo, né, papaz? É tudo ao vivo, né? Então, a diferença que faz um acento numa palavra, papaz. O Sérgio Nogueira foi falar a respeito das casas, do conjunto de casas arquitetônicas de Santa Teresa. Sim. E olha só o que saiu. O projeto Cores de Santa Teresa chegou ao fim com a recuperação de 40 fachadas do casário antigo do bairro. Do casário antigo do bairro. Ai, casário ai, antigo do bairro. O trabalho de restauração de parte do patrimônio histórico de Santa Teresa, do casário antigo do bairro. Não. Ô, Paulo Roberto, maldade. É o casário que, né? Pintou um acento aí maluco, isso, aí, mas é. tudo bem. Agora, olha o que o nosso grande Maurício Martins, babosa, tá querendo que a mulher coloque na bolsa pra dar sorte. Vamos lá, vamos ver. Hoje é sexta-feira 13, né? Muita gente tem medo. Tem problema não. Se calhar tem nessa bolsa aí uma figuinha, um pé de pato. Pé de pato? Pé de pato fala? Pé de pato fala? Pé de pato. É, eu sou cristã, não uso nada disso. Pé de pato. Pé de pato. Maurício Martins, da equipe do Haroldo de Andrade. Dançou, escorregou. Ele, competentíssimo, escorregou legal. Pé de coelho. Pé de coelho pra pé de pato, os bichinhos são meio diferentes, viu, Maurício? Ele quer dar sorte ou quer que ela vá nadar, né? Tá certo. Agora, aqui no programa, Barbosa, o nosso grande Carlos Eduardo Éboli, todo enrolado, Barbosa. É mesmo? Vamos ouvir lá. Vamos lá. Tim de trânsito. Quem é que vai falar comigo? Carlos Eduardo Barbosa. Éboli. Uma informação importante. É, a realização vai ser feita, né? Vai ser realizada a explosão de uma obra. Desculpa, Barbosa, a explosão de uma rocha. Rocha. É, a realização vai ser feita, né? Vai ser realizada a explosão de uma obra. Rocha. Ele deve estar de mal com alguma obra da Prefeitura do Rio aí, quer detonar alguma coisa. É condicionado. E o Paulinho separou aqui também, muito boa, Barbosa, do Cacalo Patuí. Cacalo Patuí. Todo enrolado aqui, perdeu o ritmo no meio da notícia, olha só. Vamos lá. A glória dos Santos de Mendonça, lá da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Barbosa. Sim. É, a cada gargalhada que dou, minha patroa não entende nada, é mole? Agora, Barbosa, essa gargalhata aqui. Não. Tá falando espanhol, Barbosa. Não. Vamos na gargalhata. Essa gargalhata aqui. Tá falando da imitação que eu faço da sua gargalhada. Ah, é? Que ela fala que é horrível, mas que morre de rir. Mas não saía gargalhada de jeito nenhum. Ele falou 3 ou 4 vezes gargalhata, direto. Rasgou mesmo. É verdade. E essa aqui, Barbosa, é do Alberto Brandão? Alberto Brandão. Que tem que contar pro ouvinte, explicar pro ouvinte que aconteceu o seguinte: o Brandão chama da rua, né? Isso. Nós estávamos aqui no programa, o Brandão chama da rua, o microfone é aberto pro Brandão. E o Brandão entra falando uma bobagem, né? Sim. Uma distração dele lá, entrou falando uma bobagem. Aí o Paulinho, como o Brandão tá na rua, ele tem pouco retorno da rádio, né? O carro passando, barulho e tal. Aí o Paulinho botou o jegue. Aí eu comecei a rir do jegue do Paulinho. E o Brandão achou que eu tava rindo dele. Ah, meu Deus. E fica danado comigo. Vamos ver só como é que saiu. Amarelinho comunicando. De volta, meu irmão Alberto Brandão. Fala, Brandão. No Rio Comprido, mais precisamente na rua Ambiré Cavalcante, uma guarnição dos bombeiros do quartel central está jogando óleo na pista. Está jogando óleo na pista. Óleo na pista. Ou melhor, água. Ah, que está susto, Brandão. Jogando água na pista. Jogando óleo na pista? É, não ia pegar bem jogar óleo, né? Eles estão jogando água. Justamente para tirar o óleo que foi derramado por um carro. Ô Maurício Ribacho, está jogando óleo na pista. Pô, não adianta, ele não adianta que ele ri e tosse em cima da gente, não adianta. E atrapalha o flash. Que loucura, hein, Brandão? É verdade, aconteceu tudo, até o riso do Maurício. Vem ri aqui do buraco dos caras, vem. Ô, Brandão. Obrigado. Até já, Brandão. Ele ficou. Chutou o pau da barraca. Danado da vez. Eu achei graça, mas o Paulinho botar um. E o Brandão não ouviu, né? É verdade. Na rua não ouviu o jegue, né? É verdade, é verdade. Mauro, mulheres, temos. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Cara amigo, cara amiga, o seu Gulira. Gulila? É, hein? Peraí. Isso. É que tem uma gata uma resinha, gata uma ré. Vamos lá. Peraí que tem uma afta aqui, exatamente na língua. Atenção, vamos de novo. Bagunçou aí. Peraí. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo, cara amiga, o seu gorila de estimação está com pelo caído? Que gorila de estimação? Sem brilho, sem vida. Olha que coisa linda. Agora isso acabou. Já está à venda em todo o Brasil? Já está à venda? Melhor começar de novo. Aqui, ó. Ver a coisa. Olha aqui, ó. Raspa no dente aí. Então, tá bom. Quanto que não começou? Vamos lá. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo, cara amiga. O seu gorila de estimação está com o pelo caído? Sem brilho, sem vida. Fala, mané. Cadê o resto do comercial, rapaz? Fala, rapaz. Para de rir. Ah, muito bom, hein? Excelente esse produto, hein? Opa, que isso? Que bicho é esse, hein? Isso é uma Krakatoa. Krakatoa. Agora é isso. Começar de novo. De novo, só mais uma vez. E vamos agora a uma mensagem. Volta o disco, Gabriel. Volta no ar. Isso aqui é uma baderna mesmo. E vamos agora a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo, cara amiga. O seu gorila de estimação está com o pelo caído? Sem brilho? Para de chorar aí, rapaz. Isso é risada ou é choro? É emoção. Tá, tá bom, vai. Agora isso acabou. Já está à venda em todo o Brasil. Já está à venda em todo o Brasil. O melhor shampoo de gorilas do mundo. Macacopu. O quê? O quê? Como é que é, rapaz? Macacopu. Macacopu. É. Não, pu. Não é pum, Paulo Roberto, é pu. Macacopu, a base de ervas naturais e frutas tropicais. O pelo do... O pelo do seu o quê, rapaz? Do seu gorila? Fica fazendo só assim pra mim. O Maurício tá dirigindo, apontando. Vai, segue. O pelo do seu gorila vai ficar suave, lindo como o penteado da Hebe Camargo. Que isso? Vai ficar uma grossinha. Uma grossinha. Macacopu, o shampoo de gorilas. Nos sabores Tarzan, Chita, Toca Macaca e King Mommy. Tá bom, tá acabou. Consegui. Brincadeira, né? Essa eu vi em casa.